Brecinho. Hoje eu tô na quebrada de rolê com as danadas. Aro 20 rebaixaram, tocando a banca na mala. Passei no escurinho, ela pediu tapa na cara. Me guardar no grelo, fui tapa na cara e puxão de cabelo. Barbearia Cosse Black, só corta o cabelo dos feras. Hoje eu tô na quebrada de rolê com as danadas. Aro 20 rebaixaram, tocando a banca na mala. Passei no escurinho, ela pediu tapa na cara. Me guardar no grelo, fui tapa na cara e puxão de cabelo. André Cidis, o mural.